Bota a mesa na cabeça, não esquece da penteadeira, do armário e do fogão. Pega o meu colchão, que aquele da prefeitura é mais duro que rapadura, ninguém merece não. Já foi o meu sofá e nem paguei a prestação. Olha o meu menino, tá nadando no esgoto. O bicho parece doido, tem miolo, mas não cresce. Mas como diz o outro, no mundo maravilhoso, cada um com seu esforço, tem a praia que merece. Ai, ai, ai, ninguém se mexe. Ai, ai, ai, ninguém merece. Mais um dia acontecer.